sabe que eu sei me perder. Tanto entender o que pode ser. Depois de tudo que fiz pra sobreviver, desperto antes do amanhecer. Mas um dia ninguém vai saber. Vou pagar pra ver. Meu bolso pesa, eu sei fazer render. Sei fazer render. Eles não percebem quanto eu posso caminhar. Muito sem se importar. Já fui e nem posso esperar. Ei, não consigo parar. Já faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Vem ver como eu tô bem. Aceita que eu tô bem. Que salto que eu vou lá. Tô pronta pra decolar. Tô na subida e ainda vou. Imaginei por onde passei, eu sei. Eu tô em outro plano, na visão. Poucos entendem qual é a visão. Eu vejo muitos se contradizendo enquanto se perdem pro likes. Colecionadores de dislikes. Fábrica de gera incapaz. E ninguém faz. Já faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Vem ver como eu tô bem. Aceita que eu tô bem.